Projeto X Podcast. A mais um Projeto X Podcast, e hoje nós vamos adentrar no mundo do show business, da atuação, sei lá, um mundo maluco de gangues, de demônios e afins. Vamos falar de Skip Beat. Yes! Oh, yeah. Love me! Love me! Eu tinha que pegar esse efeito, né? Precisa. Todas as várias versões desse efeito, né? Eu sou a Fernanda Pavonka e o Boo é o melhor personagem que a Mogami interpreta. Caraca, eu ia falar isso. Melhor galinha gigante com olhar evil do mal. Com certeza. Boa. Galinhas são os melhores bichos existentes. Galinha melhor, galo. Ah, é verdade, é um galo. É um galidaço. Mas ó, eu preciso falar assim, que poucas vezes no Skip Beat eu fiquei com medo dela. Todas eram o Boo, quando ela estava má com o Boo. Aqui é o Mug e... Strila, velho, nunca vi um shoujo que não tem poder, mas tem muito poder ao mesmo tempo. Mo. Shoujo shonen de demônio. Nossa, não, é sério, é um anime que, assim, é um shoujo sobrenatural, mas que teoricamente não é sobrenatural, mas tem sobrenatural. Cara, o manager lá tem um poder mutante de destruir objetos eletrônicos. 10 segundos. Porra, isso é muito maneiro. É assim, é um poder maneiro que não tem finalidade alguma, mas ele é muito maneiro. E nada como a Kyoko criando seus bonecos de voodoo em menos de 2 segundos. Aqui é o Seiji, garotos, fica a dica. Nunca tem mancada com uma garota, cara. Pode dar muita merda. Com certeza. Meu Deus, eu tenho medo depois disso. Se você acha que você teve uma ex-namorada vingativa... É porque você não conhece Mogami Kyoko. Tá... A Kyoko, pobre Kyoko. Aqui é o cabeça e eu não conseguia não associar o Korn a milho. Por algum motivo eu ainda quero muita explicação e tem que ter alguma relação com milho. Então, tem um motivo pelo qual ela chama de Kwon. Tem explicação no mangá. Mas, né, não é exatamente por causa de milho, não. Droga. Fada do milho, gente. Hoje vamos falar desse anime. Olha, fazia tempo que eu não ria tanto assistindo um anime. Isso que eu já tinha visto esse anime umas 2-3 vezes antes, cara. Ele é muito divertido. Também. Realmente, olha, eu acho que aqui todo mundo, assim, meio que reassistiu ele pra gravar esse cast. E eu tinha assistido também há muito tempo, acho que mais ou menos na época junto com a Fer, há tempos atrás, entendeu? A última vez que eu assisti. Quando eu peguei pra reassistir, eu fui lembrando de cada coisa que eu falava, nem lembrava disso, e é muito engraçado, cara. É realmente, tipo, muita comédia, assim. Não, eu já tinha também já assistido, eu já lembrava mais ou menos dos acontecimentos, mas assim, ele tá mais divertido do que da primeira vez. Eu assim, eu não sou uma pessoa daquelas que fala, ah, eu não dou risada fácil, eu preciso de muito, não sou esse tipo de cara. Mas assim, fazia tempo que eu não tinha tantas risadas sinceras e daquela risada que você não controla no mesmo anime dessa forma. Eu tô tentando ainda entender exatamente como a estrutura de comédia funciona tão bem pra mim, porque assim, o que eu rio com o Skip Beat é inacreditável. Com um certeza. Anime que não é de comédia, assim, a base dele não é comédia, né? Ele tem um misto de gênero. Eu até esses dias mandei dois prints pro cabeça do mangá que eu tava lendo, sem spoiler, sem nada, pra ele rir também, porque, cara, naquela cena eu me matei. Muito rindo. Engraçado. Do nada aparece a morte do lado do Ren. Cara, tipo, não tem como não rir quando tu vê, tipo, a morte contando segundos até ele morrer, cara. Tipo, como assim, cara? E daí vai os demôniozinhos da Kyoko batendo na morte. Os demôniozinhos da Kyoko, cara, eles são demais, velho. Assim, esse é um anime que ele realmente é muito divertido e foi muito prazeroso, acho que reassistir e agora reler o mangá também pra poder gravar esse podcast. Acho que fazia tempo que eu não me divertia tanto me preparando pra uma gravação. Realmente. Que às vezes acontece, você tá assistindo um anime que você tá revendo e você vê que muitas vezes alguns efeitos era referente à época que você assistiu ou contexto que você assistiu. Em alguns exemplos bem extremos, a gente já falou quantas vezes, por exemplo, de Shurato, que é uma bosta quando você reassiste depois de mais velho. Realmente. Ele só funciona no contexto original. Mas o Skip Beat, pra mim, ele ficou melhor com o tempo. Eu consegui aproveitar mais e gostar mais depois de rever, com uma diferença de, acho que a última vez que eu tinha visto foi há uns 2-3 anos atrás, a última vez que eu vi o anime. Eu acho que faz uns 4-5 anos que eu revi o anime. Eu tô com a Feira aí, eu acho que faz uns 4, 5 anos aí. Eu não sei se foi porque eu acho que eu entendi melhor algumas piadas. É que eu acho que a gente pegou mais os detalhes, assim, dessa vez também, né? Enfim. Também. A gente tá falando, não disse porra nenhuma. Uhum. Então, vamos começar, na verdade, apresentando um pouquinho. Acho que foi o Bug que disse que Pibit é um shoujo. Porém, eu acho que o forte dele não é romance, definitivamente, porque a gente tá no volume 38 e o romance, coitado, não evolui. O romance, ele é um background de segunda instância, tá ligado? Na verdade, o romance, ele tá presente, mas todo mundo é tão disfuncional no quesito romance que ele é mais contexto pra algumas evoluções ou pra algum personagem do que realmente o foco. A história não é sobre Kyoko tentando encontrar o seu grande amor nos palcos da vida. Não é sobre isso. É, exatamente. É, na verdade, o nosso interesse com a história, né, que é ver essa protagonista evoluindo, cara, como na profissionalmente. Na verdade, o começo, ele traz o oposto do que você falou até. Ele é muito mais sobre contar pra você quem é essa personagem principal e a evolução dela. Ela se redescobrindo, descobrindo um novo mundo, e o romance é um desses. Pode vir a ser, no caso, né, assim, do anime e do mangá um pouquinho mais, talvez, vir a ser uma dessas novas descobertas. Mas nem de longe ele é o foco principal. Ele é aquilo que tá presente desde o começo como meta. Então, e no começo, eu até pensei que o enfoque ia ser o oposto de tudo isso. Ia ser um shoujo, mas ia ser um shoujo que, pô, ia estar focado na vingança, tá ligado? Que é o que a te apresenta no primeiro episódio, né? É que a vingança, na verdade, ela é só o impulso inicial pra personagem ela se descobrir, conhecer o mundo da sua ação e tudo mais. E até uma coisa, né, que tava falando em relação ao romance, é sempre bom lembrar que a Kyoko, ela é a membro número 1 da sessão Love Me, né? Love? Que é uma sessão que, pô, é pras pessoas que não conseguem sentir amor, que tem dificuldade de interpretar esse sentimento. Love people? Não. Love. Love me. Não! Skip Beat é um mangá escrito por Yoshiki Nakamura, essa mangaka que, cara, ela é muito divertida escrevendo. Pô, muito boa. Ela é incrível, gente. Ela é ótima escrevendo essa história. Gente do céu, desde 2012 ela escreve assim, nesse mesmo ritmo. Ela não tem muitas outras coisas, né? Ela tem um ou ela outro. Ela escreveu outras coisas, sim. Não, mas não muitas outras. Ela não é tipo uma mangaka que tem muitos sucessos ou muitos outros. O maior sucesso dela é Skip Beat. É por causa do tamanho também, né? Ela consumiu muito tempo da carreira dela. Bom, o mangá foi publicado na revista Hanato Yumene, da editora Hakusensha, que é uma revista importante para público shoujo, uma das importantes, cara, para esse público, junto com o quê? Com a Chao, Nakayoshi, Aribo e a Besatsu Margaret. Bom, o mangá, ele foi publicado inicialmente no dia 15 de fevereiro de 2002. Faz tempo. Continua sendo publicado. O que é engraçado, assim, bem ou mal shoujo, eles, claro que tu tem alguns shoujos que são longos, mas é difícil a gente encontrar shoujo que passe dos 20 volumes. E um que já atualmente tá chegando, nossa, quase nos 40, é impressionante, porque ele continua em publicação. Ele vai ser agora, acho que é nessa semana mesmo, se eu não me engano, é dia 18, 19 de março, vai ser lançado o volume 38. E assim, eu pelo menos acho que ele ainda não tá tão perto do fim, ainda tem muita coisa pra acontecer. É legal porque a gente vai lendo, eu e o Seiji, o Mugi também, a gente foi lendo o mangá. Eu particularmente, a minha opinião, ele não perde o ritmo. Tu não fica, ai, coisa nunca chata. Perdeu. Nunca perdeu. Ai, cansei. Tipo, por exemplo, que nem Kimi Todoke, particularmente. Esse eu parei de ler. Eu desisti porque eu achei que a história ficou chata. E não é o que acontece eu com o Skip Beat. Skip Beat se mantém sempre meio que no mesmo nível. Tanto que, bem ou mal, Skip Beat tem uma base de fãs que mantém as vendas relativamente altas. As vendas são bem, assim, parelhas, né? Elas se mantêm entre 200 e 300 mil vendas por volume. É um número razoável pra um shoujo, ainda mais considerando 37 volumes e que o anime saiu em 2009, então já tem um tempo entre o anime e tudo mais. É impressionante, assim, eu acho, o que ela consegue fazer com essa história. Só pra efeitos de comparação, 37 volumes é o número do Hanayori Dango, por exemplo. Sim, né? Já era um mangá extremamente grande. Sim, o Shin vai passar. Que é grande, muito mal desenhado, mas muito grande. Esse é o problema, o Hanayori Dango é mal desenhado, cara. O Shin não. Bem, e só pra, assim, pensar realmente que é um mangá de sucesso, gente, tá sendo lançado até agora. Tem mais de 200 capítulos, 38 volumes. Se ele não tivesse sucesso, ele já teria sido cancelado há muito tempo. Cara, é como entendeu? A gente disse, ó, não tem nenhuma previsão de quando vai acabar, se você olhar a história. Gente, ele só vai ser parado se cair a qualidade, se cair as vendas, né? Considerando que já são 14 anos de lançamento da história, e nesses 200 e poucos capítulos, a história, ela não perde o ritmo, ela não decai, a não ser que realmente aconteça algo muito drástico com a autora, eu acho que ela ainda vai se manter nesse nível por muito tempo. Eu acho que é capaz de até fazer o inverso, viu, Fer? De ter um up ainda, tipo, se por um acaso tiver uma segunda temporada, assim, é uma coisa que obviamente todos nós aqui queremos, né, mas vai dar um boom enorme em Skip Beat, entendeu? Eu acho difícil ter uma segunda temporada, mas seria maravilhoso. Não, se não, vai ter. Eu vai acho ter. Impossível. Eu obrigado, acho impossível. Seja. Considerando o estúdio, é impossível. Se fosse Madhouse, eu teria esperanças, mas como não é? No futuro distante, igual a gente tá esperando Shihaya. A não ser que venha Madhouse e compra esse estúdio aí, ponto. O anime, ele tem 25 episódios, foi transmitido no dia 5 de outubro de 2008 e acabou em março de 2009. Produzido pelo estúdio HAL Filmmaker, que pra mim é um estúdio pequeno, não é muito grande não. Eu nem sei o que eles fizeram, além de Skip Beat. Ah, eles fizeram o Saber Marionette J, Princesa Tutu, pra quem é que é relevante, um monte dos animes do Aria, que eu não vi nenhum deles. Só que ele foi absorvido pela empresa e o Meta Company e virou outro estúdio, T.O. Animations, que também é pequeno. Aquele Bigata de Keia deles também, eu acho que fez um razoável sucesso. Posteriormente, nossa. Que é ruimzinho, na minha opinião. Tem gente ruim. Que gosta. Bom, o anime, ele teve a direção da Kyoko Sayama e teve as seguintes músicas, né? De abertura. Olha, teve a Dream Star e a Renaissance. Adoro a dupla de gêneros. Cara, adoro essas músicas. Eu adoro. A trilha sonora de Skip Beat é muito boa. Adoro a Renaissance, por exemplo. Renaissance é maravilhosa. Na verdade, a única coisa que eu fico triste e que pelo menos pra mim é muito bizarro é que a Renaissance, ela entra meio do nada, vocês repararam? Tipo... Não, e ela entra mais ou menos lá pelo capítulo 20. É. Poucos episódios. É, não tem um padrão. A gente tá acostumado a ver metade normalmente quando você tá falando de uma temporada, né? Mas assim, tipo, 20 e aí depois 5 com a segunda música, realmente não triste. Sei o critério. E as músicas de encerramento, teve a primeira Namida, né, cantada pela Chewbacca, e a Eien, cantada pela Yosaku Kiyama. Eu gosto bastante de Namida, Eien eu acho meio triste, mas Namida eu gosto, eu acho boa. Eu confesso que não são músicas tão marcantes quanto as openings, não, na minha opinião. Ah, não, com certeza. Agora, teve ainda um drama. Esse drama foi bem bizarro, porque ele, na verdade, é um drama taiwanês. Porém, os atores que fizeram seria o Ren e o Washo, eles são coreanos e eles foram dublados e foi muito estranho. Eu assisti alguns anos atrás, na época do lançamento, mas eu nem quis rever pra gravação, porque eu não curti muito o drama. Ele tem 15 episódios, ele saiu entre 2011 e 2012, né? Pela Gala Television. E, por sinal, os atores... que eu falei que fizeram tanto o Ren quanto o Fua Show, eles são o Xion e o Don Hick, são da Super Junior, que eu acho que uma boa parte do pessoal, pelo menos, já ouviu falar de nome. Então, na época, causou até um certo alvoroço, porque o drama já tinha sido anunciado em 2008, que ia ser feita essa produção, e quando lançou, o fato de ser os dois membros do Super Junior causou um certo alvoroço, apesar daquela dublagem tosca, enfim, eu realmente não gostei muito do drama. Tores coreanos numa produção de Taiwan. Pera, eles falam taiwanês, falam chinês? Taiwanês é mandarim, né? Eles foram dublados. Ah, e não, e de uma obra mangá japonês. Tá, sabe o que tá aparecendo? Não, isso aí não tem problema nenhum, porque tanto não, na Coreia é normal, quanto Taiwan eu e os lugares, eles já fizeram adaptações de obras japonesas. Isso não é o grande mas questão. Isso por algum motivo me lembrou aquele refresco do Chaves. Do Chaves, exatamente. Eu pensei nisso também. É de limão que parece de laranja, um gozo de tamarindo, sabe? Porra. Exatamente, isso me lembrou muito isso. Eu acho que assim, o legal é, o anime, ele corresponde a mais ou menos uns 30% do mangá. 30% do mangá, gente. Mais ou menos. E ele termina bem assim, tipo, do nada. Esse é o problema do anime. O anime, ele acaba no capítulo 66 do mangá, que é no final do volume 11. E assim, a gente tem mais de 233 capítulos de mangá, ou seja, 38 volumes. Ele pegou pouca coisa no mangá. Porra. Mas o anime, acho que vale muito a pena, porque ele é extremamente divertido. Mesmo com esse final, assim, meio estranho, ele é e muito fiel, divertido. Ele é fiel ao mangá também. Como a gente diz, assim, ó, eu duvido que tenha uma segunda temporada, porque o estúdio, ele tem poucas produções, ele foi absorvido por uma outra empresa, que também não produz muitas coisas grandes, né? E não tem interesse. É, a parada é, teriam que fazer o negócio de comprar os direitos, como, sei lá, foi com o Hunter, por exemplo, que mudou de estúdio. Como e... foi com o Durarara também. E aí, depois que muda, você refaz. Ou eles teriam que fazer, ou só continua. É, Durarara só continuou, por exemplo. Eu espero que só continue, porque, sério, refazer Skip Beat, eu não sei se eles iam conseguir se superar. Até porque, assim, tu pega as vozes, são cara, bons. Os dubladores, eles ficaram tão característicos. Eu lembro que sempre que apareceu o Fuachô indignado, eu morria de rir com a voz dele. O melhor pra mim é a Kyoko imitando os outros quando ela começa a imitar o Ren. É muito engraçado. Aqueles momentos que na série eles deixam o rosto de anime shoujo e vira aquele negócio time, meio, né? Rechuchudido. Bolinha. Isso, bolinha assim, nariz. É demais aquilo, gente. É muito bom. Quando você vê que alguém tá com aquele rosto assim, se for o Ren, você falou, não tenho que levar a sério o que ele tá falando. Se for, tipo, qualquer outro, tipo, vai vir alguma coisa comédia, tá ligado? Running down, come now. 世界は女なの。何一つ俺を変えられない。I like to be. くだらんね、everyday. 俺が世界すべて変えてやる。Mas acho que antes de tudo, cabeça, por favor, me dê uma sinopse. Então, o Skip Beat vai contar, como a gente já disse aqui, a história da Mogami Kyoko, que ela basicamente abriu mão da sua juventude pra ajudar e seguir um cantor de visual kei chamado Fuachô. Não, vale lembrar que eles são amigos de infância, né? Exatamente, eles são amigos de infância, ela decide seguir ele, ajudá-lo na sua empreitada de ser o maior rockstar visual kei do mundo. Do Japão? É, do mundo do Japão, né? É a mesma parada do Shihaya Furu. Se você for o melhor do Japão, você vai ser o melhor do mundo nisso, entendeu? Então, e na verdade, nossa história começa quando ela descobre que ele nunca ligou para ela. Ele só a utilizava como uma empregada. E aí ela abre a sua pequena caixa de demônios e decide de agora em diante que ela vai fazer um inferno na vida do Fuachô. É que nem ela diz, todo mundo tem dentro do coração uma caixinha, né? A caixa de Pandora. E quando a caixa dela abre, ela liberta vários demônios sedentos por vingança. Só que esses demônios, eles são extremamente engraçados. E a cena onde ela solta esses demônios e ela jura vingança porque eu serei maior que você, ele chama o segurança, leva essa criatura daqui insignificante. E ele diz, se você quer se vingar, você vai ter que entrar no meu mundo, né? Só que ele realmente não acreditava que ela fosse conseguir entrar no mundo do show business, porque a Mogami, bem ou mal, ela era meio que uma personagem sem graça. Ela era assim, dona de casa, numa das melhores definições. E ela põe na cabeça dela que ela vai se vingar e ela vai entrar no show business pra conseguir sua vingança. E todo o mínimo sentimento de amor ou romance, todo romance, ele é extirpado do seu ser. Não existe mais célula romântica no seu ser depois daquele momento. Eu achava que eu conhecia pessoas vingativas. E aí ela passa por uma transformação de um dia de princesa, né? Cara, primeiro episódio é incrível o finalzinho dele. Todo filme que vira a volta da protagonista. Vale destacar, assim, que quando eu disse ela pegou aí a sua juventude, a ele é de forma literal, é realmente. Ela desistiu de fazer várias coisas, como, por exemplo, estudar. Ela largou a escola. Ela deixava de se cuidar, deixava de, por exemplo, ter coisas pra ela, porque ela tinha que trabalhar e sustentar o show, né? Comprar um apartamento grande pra ele, sim, comprar comida, comprar coisas. Alugar. Isso sem contar manter toda a vida de fã dela, né? De comprar itens dele. Pro Fuachô, né? Então, assim, existe uma relação muito forte aí dela se entregar totalmente e ela ser totalmente destruída quando ele diz que ela, tipo, ó, não tá nada pra mim, você era só uma empregada. Porque ela realmente era apaixonada por ele. Apesar deles terem uma relação estranha, eles não eram exatamente namorados. Não tem essa conotação quando é apresentado. Não são um casal especificamente. Mas na cabeça dela, eles são. Eles estão juntos, e ele não tem mais nenhuma outra pessoa que não ela. Ela seria a pessoa pra ele, né? E ela faz até tudo porque encontrado. Ela, na verdade, ela cresceu sozinha. A mãe dela meio que abandonou ela quando ela era criança, e ela foi criada junto com o Show, né? E eles se conhecem, eles eram super amigos, ela sempre ficou do lado dele. Ela conhece todos os segredos e intimidades dele. Exatamente, também, né? Eles eram amigos de infância, assim, sempre, desde pequenos eles estiveram juntos. E ouvir aquelas coisas e tudo mais causou um grande trauma nela, né? Mas eu acho que o legal é quando entra a resolução dela de, ok, eu vou ser famosa, eu vou entrar para o show business. O que, que eu vou fazer no show business? Não sei. Eu só sei que eu tenho que entrar. Existe uma entrevista genial dela com o... Esqueci o nome agora do... Sawara-san? Do Sawara-san. Ah, então, o que, que você gosta? Você gosta de cantar? Não, não gosto muito. Negócio só de ouvir. Ah, você gosta de atuar? Não, também não gosto. Tipo, você gosta de alguma coisa dentro do... Ah, eu acho que não, assim. Daí, tá, dois segundos, ela tá, tipo... Ele jogou ela pra fora, exatamente, assim, da LMI. Na verdade, nem é ele, é o Ren que joga. Porque daí o que, que ela faz? Existe a LMI, é uma das maiores agências de artistas do Japão, e ela diz, se eu quero ganhar do Fua Show, eu tenho que ir para a melhor agência do Japão. Tem que ser a agência concorrente ao do meu inimigo. Concorrente a dele. E ela faz de tudo para tentar entrar na agência. Só que quando ela chega, ela realmente não tem nenhum interesse. Ela nem sabe direito o que, que é show business ou o que, que ela pode fazer lá. Ela não tem, assim, aparentemente, né, obviamente, nenhum talento. E quando o Sawara-san diz, não, você não tem o que fazer aqui, ela começa uma perseguição alucinante ao Sawara-san. Coitado do Sawara-san. Coitada da família dele. Sim, Sawara-san, Sawara-san, Sawara-san, Sawara-san, Sawara-san, Sawara-san, Sawara-san. Você nasceu nessa data, você gosta desses negócios, sua família faz isso, isso, aquilo. Meu Deus do céu. Ela ficava perseguindo, e ele de carro, de táxi, andando extremamente rápido, e ela de bicicleta acompanhando, cara, maluquice, perseguindo ele, e aqueles demôniozinhos acompanhando. Chama a polícia, Sawara-san. Falando em bicicleta, primeiro episódio e no segundo, são cenas de bicicleta muito loucas, a lá... Golden Boy, hein, cara? Sério? Ela faz umas paradas lá, deu uma assustadora. Ela traumatizou tanto o Sawara-san que ele acaba decidindo dar uma chance pra ela de participar de uma audição, né? É porque ele quer paz na vida dele. Aí é a chance, a porta de entrada dela. E assim, novamente, destaque pra Seiyuu, pra dubladora da Kyoko, que é, ela é incrível. Assim, a versatilidade dela na forma de interpretar a personagem, seja de quando ela tá feliz, quando ela tá brava, quando ela tá diabólica, é muito boa e, assim, é genial a forma como ela consegue deixar aquilo engraçado, sabe? Assim, eu tava conversando até com a Fer isso acho que ontem. Eu não li o mangá e eu acho que talvez o mangá isso deva fazer falta, porque é muito característico da personagem, as formas como ela fala, né? E eu acho que você leva isso pro vídeo do mangá. Você começa a, né, ler como ela falaria. Sim. É uma coisa que eu digo, o mangá, ele é extremamente engraçado. Eu baixei todos os mangás, estava lendo no celular, no ônibus, e eu ficava dando altas risadas no ônibus lendo o mangá. Mas o anime, justamente pela dublagem, né, ele consegue ser ainda mais engraçado. Por isso que eu queria ver mais coisas animadas, porque tem umas cenas no mangá que são impagáveis e que elas mereciam ser animadas. Além do que, tem mais personagens mais interessantes que ela vai interpretando, e também seria legal ver essa parte animada. A Kyoko, ela acaba sendo eliminada durante a audição, justamente porque ela não tem a capacidade de demonstrar esse lado amoroso, romântico, né? E para um artista, é importante ter esse lado de querer que as pessoas amem e amar as pessoas. Pelo menos é o que explicam para ela. Porém, eu acho que o presidente, que é uma das criaturas mais excêntricas que tem... Cara... Eles deram até um apelido pra ele, que era de Love Monster, sei lá, uma coisa assim. Que ele é um monstro do amor. Ele quer que todo mundo se ame. A regra da agência dele é que tudo tem amor. Eu gostaria muito de um spin-off contando a vida desse cara. Porque, assim... Com certeza. Os contextos em que ele é colocado, ele tem, tipo, escravos, súditos. Ele tem, tipo, um castelo. Ele tá num camelo. Ele é, tipo, um sultão. Um ponto, acho que, de Skip Beat é não espere realidade ou normalidade. Ah, não, ninguém existe. Ninguém é normal. Assim. É. Mas eu acho que, voltando um pouquinho, a gente mencionou, né, esse presidente maluco da LMI. Ele vê a Kyoko na audição. Ele, obviamente, ela não passa passa. Porém, ele cria um plano, ele acha a Kyoko interessante. E ele cria uma divisão dentro da agência que se chama Love Me. Love Me. E a Kyoko será a primeira integrante da Love Me, que é uma... Um bando de faz tudo. Um bando de faz tudo de pessoas que precisam aprender a amar novamente. E elas são encarregadas de diversos tipos de tarefa. Na medida que elas podem ter a oportunidade de um dia se graduar da divisão Love Me e efetivamente serem contratadas pela agência. Detalhe, usando um uniforme rosa-choque. Caramba, viu? Nossa, um macacão rosa-choque, cara. Porque, supostamente, quando você está nesse mundo, você tem que querer chamar a atenção. Exatamente. Exatamente, não exatamente. Se vergonha. Cara, aquilo é uma explosão de cores na sua frente. Porra. Inclusive, eu acho que uma das partes mais engraçadas é quando a Kyoko descobre que a Moko-san também vai entrar. E ela, tipo... Não, você também agora faz parte dessa maldição do uniforme rosa. Aqui, venha com os meus demoninhos, né? Dentro da agência, né? Dentro da LMI, a gente tinha um outro personagem, que é o Oren, que é o odiado. É o antagonista do show. O Fua Show. O Fua Show, que era esse amigo de infância da Kyoko, ele odiava o Oren, apesar dele não ser um cantor, ele era um ator. É que ele seria como se fosse o número um do Japão, né? Ele seria o cara. O Oren é o mais popular, né? E o Fua Show quer essa popularidade que tem o Oren. Com certeza. Digamos que a Kyoko e o Oren, eles se conhecem, e no começo eles não se dão muito bem, né? Porque o Oren não aceita muito bem o motivo pelo qual a Kyoko quer entrar no show business, que é pela vingança. Então tem umas cenas hilárias, que é do Oren fazendo um sorriso enorme e a Kyoko morrendo de medo, porque na verdade aquele sorriso escondia a máscara de raiva dele, né? Demais, aquela cena de um sorriso enorme, cheio de flores no fundo e a Kyoko tremendo de medo, assim. Às vezes ele abre a cena e tipo, tem uma pequena aura de flores e em volta é tudo trevas. Porque na verdade tem uma construção interessante, que ele como, né, uma pessoa da mídia, do showbiz, não sei o quê, ele tem que se mostrar assim, simpático sempre, né? Então ele sempre tem que estar com um sorriso, ele sempre tem que tratar as pessoas bem. Até quando ele não quer tratar as pessoas bem. Então ele faz essa espécie de falso sorriso que a maioria das pessoas, né, entende como sendo realmente ele está feliz, mas ela consegue chegar por trás disso e ver que, na verdade, ele tá muito bravo. O engraçado é que no começo, justamente como ele não gostava muito da Kyoko, ele faz umas coisas bem maldosas pra ela, assim, tipo, bem maldosa, mas ele realmente não ajuda. Não, é. Ele não tem boa vontade com ela. Nem um pouco. Mas aos poucos acho que isso torna uma relação de amizade, onde ele começa a ajudar ela, e à medida que o que torna a história interessante é que em determinado momento, a Kyoko, por causa do trabalho dela como membro da Love Me, ela acaba tendo que atuar em uma cena por causa de uma outra atriz meio problemática, e ela percebe que ela gosta daquilo. E ela faz uma puta, ela leva a sério. Ela fala, né, tem um momento na história que ela diz: eu nunca tive nada que eu realmente quisesse fazer, ou que eu quisesse fazer por mim mesmo, nada que eu quisesse aperfeiçoar e melhorar pela minha própria motivação. E quando ela percebe que interpretar era algo legal e que ela gostava daquilo e que ela queria fazer mais daquilo e fazer cada vez melhor, ela começa a descobrir uma nova Kyoko, e acho que é aí que a história ela tem um crescente e ela fica cada vez melhor, porque a gente começa a ver os personagens que ela vai interpretar, cada um dos obstáculos que ela vai passando, e no momento de construção de personagem, como ela funciona nisso, é incrível. Uma cena que é genial é aquela logo que ela vai pra divisão de atores pra treinar, e ela faz a inversão de papéis de um personagem, uhum. Que em teoria a gente tinha duas irmãs, uma irmã se culpava pela morte da mãe e achava que todo mundo odiava ela, e a outra irmã em teoria era uma irmã bondosa e dizia: não, ninguém te odeia e tudo bem. E eles acabam no meio de uma discussão, eles desafiam a Kyoko a conseguir chegar no mesmo clímax de cena, mesmo resultado final da irmã mais nova percebendo que o pai dela amava ela, mas sendo que ela tinha que fazer com que a irmã mais velha, na verdade, odiasse a irmã mais nova. É uma cena incrível, e isso é só o começo. É muito engraçado, é muito bom ver esse desenvolvimento da Kyoko como atriz. ao longo da série. Acho que o grande foco da história é a Kyoko como atriz. A parte de comédia é muito importante, é muito divertida, mas tu ver todas as cenas de atuação da Kyoko é incrível. Então, na verdade, eu acho que é isso que acaba sendo um dos focos da história, né? Tem o romance, ok, mas a coisa mais interessante é ver, além de a gente conhecer um pouco dos personagens, é ver todos esses desafios que a Kyoko enfrenta e ela consegue superar com inteligência, com perspicácia, às vezes com uma certa pressão, e ela consegue fazer isso incrivelmente, resolver isso, e as pessoas acabam notando que um diferencial nela, né? Então, tem vários momentos em que ela é desafiada, e assim, aparece uma situação meio impossível de se resolver, e ela consegue. E, cara, tem alguns personagens que a gente viu no anime, são fodas pra caralho, e no mangá, então, meu Deus do céu, quanta coisa foda que tá vindo, porra. O mangá é complicado, viu? Só digo uma coisa, Natsu, coraçãozinho. Meu Deus do céu. Natsu, melhor personagem até o momento. Natsu, S2, S2 também. O que eu acho interessante dessa construção e do rumo que a obra toma é o seguinte. A princípio, o Urena, ele é colocado pra você como sendo um exemplo profissional e ele não gosta da Kyoko por conta da motivação dela. E eu acho isso muito justificável. Sim. Porque, de certa forma, é um desrespeito quando ela diz que ela tá entrando dentro de uma profissão como essa, onde as pessoas se entregam, onde as pessoas se sacrificam, onde tantas pessoas tentam e não conseguem. É um ciclo muito, muito apertado de pessoas, onde ela entra ali com uma motivação egoísta de vingança. Quanto ele é uma pessoa que tende a se entregar e tende a querer sempre fazer o melhor por ele e pelas pessoas que estão junto. Ele tem aquela questão de ele tenta extrair sempre também o melhor dos outros atores, das outras pessoas em volta. E assim, dá pra entender, até o anime, eu não vi depois, mas vocês podem confirmar ou não, que ele passou por muita coisa e ele fez muitos sacrifícios pra chegar onde ele chegou. Você sente que o passado dele é um passado complicado. Sim, tá nele, cara. Então, assim, pra ele é uma questão muito mais séria. Aquilo é muito mais do que simplesmente uma etapa de uma vingança. A princípio, isso é colocado. E aí, eu acho que o mais legal é quando a Kyoko evolui como personagem, quando ela começa a entender que aquela vingança, ela era, assim, um sentimento, ela era algo que ela tinha, mas mais importante do que se vingar, na verdade, ela acaba entendendo que ela tem que se redescobrir. Ela tem que, novamente, saber quem ela é depois de tudo isso. E ela descobre que ela gosta da atuação e as outras pessoas acabam ficando comovidas por isso. Eu acho que isso tem uma mensagem muito forte. Porque apesar de toda essa situação do anime ser muito extrema, nossa, é uma pessoa que é praticamente escrava e não tem família, então assim, é uma situação bem comum. Mas se você tentar trazer isso pra nossa realidade, é algo que pode acontecer. Quantas vezes a gente não planeja alguma coisa, a gente não tem alguma ideia e de repente você acaba tomando aí uma invertida ou a sua vida muda totalmente de rumo e você tem que se redescobrir. Com certeza. Você tem que reaprender algumas coisas e entender, rever seus valores, se entender pra ver que passo você vai tomar. E a série mostra essa construção e essa evolução da personagem de uma forma muito boa. Então, tanto que você vê que os diálogos de vingança vão diminuindo um pouco com o tempo, e a figura da Kyoko vai voltando a ser quem ela era. Você vai vendo mais a personalidade dela, que não aquela personalidade que só quer vingança e demoníaca e com os demônios. Então assim, eu acho que, pô, em 25 episódios, acredito que, como vocês falaram aí, vai 20% só do que tem no mangá, você tem uma evolução tão brusca de personagem e uma evolução que faz sentido. Ela não é uma evolução aonde simplesmente a personalidade muda e dane-se, assim, você consegue entender como as coisas vão indo, a história flui muito bem. Eu acho que essa mensagem e todo esse contexto desse descobrimento, dessa nova personagem, toda essa metáfora que ela faz de casulo, né, de tentar se descobrir, é muito bem feita, muito importante, eu acho muito, muito legal, assim, é uma coisa que me tocou muito quando eu assisti. É até legal, porque assim, a evolução não acontece do nada, né, tanto que mesmo no final, mesmo depois e até agora no mangá, mesmo quando ela já começa a se definir como pessoa e ela já começa a ter uma trajetória mais sólida dentro da atuação, ela ainda assim, volta e meia ela perde a cabeça dela com o certo rancor que ela sente do show, entendeu? Então, não é que ela simplesmente já evoluiu, virei um ser superior e acabou a vingança. Não é isso. A vingança, o sentimento de raiva que ela tem, continua. Ela não deixa isso de lado. Porém, ela começa a perceber que existem outras coisas mais importantes que ela tem que priorizar. Quer dizer, ela tem que se priorizar, né? Ela tem que botar a vida dela em primeiro lugar. Uhum. Isso é muito interessante da personagem, da construção de roteiro. Por falar em personagens, acho que é bom a gente falar um pouquinho mais sobre esses personagens extremamente peculiares. Sim. Que olha, a autora, ela conseguiu realmente reunir uma gama de personagens excêntricos. Incrível. Porque todos os personagens são excêntricos. Todos, sem exceção. Acho que os mais comuns são os donos do restaurante. Com certeza. É, exatamente. Coitados também sofrem com aquilo, quando ela tá tendo alguns ataques dela lá. Só então, repassando rapidamente alguns detalhes que ficaram por fora dessa nossa introdução. A Mogami Kyoko, ela é uma menina, tem só 16 anos. A gente já contou que ela tem uma situação familiar complicada, que no anime não é bem explicado, mas você sabe que a mãe dela foi embora e ela acaba morando junto com a família do Fuashô. Ela, desde pequena, é ensinada aquele ensinamento tradicional de uma boa esposa, de uma boa dona de casa. Ela é treinada pra ser uma pessoa que vai ajudar, gerir. Acho que eles têm um resort que a família deles tem. Ela entende que, na verdade, ela foi basicamente criada depois por aquela família pra ser a esposa perfeita do Fuashô. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ela, a personalidade dela sempre foi de uma pessoa meiga, de uma pessoa que, por exemplo, sempre gostou muito de conto fada, sempre gostou muito daquele ideal de princesa, de meninas bonitas. Isso é um contrassenso bizarro. Total. Assim, é sério, a Kyoko, ela tem um contrassenso, porque na medida que ela tem aqueles demônios saindo dela, ela é apaixonada por coisas brilhantes de princesa, de fadas, e ela é muito crédula. Sim. Ela acredita realmente em fadas, princesas e coisas afins. Gente, sério, tem um momento no mangá que eu fico assim, como que ela ainda está realmente acreditando nisso? O Seiji sabe do que eu estou falando. Eu sei qual é. Quando eles vão pra aquela, praia. Cara, não, é sério. Assim, não dá pra entender como que ela ainda acredita em determinadas coisas. Mas ela vive num universo paralelo de extremos entre o ódio e esse mundo encantado das fadas. É bizarro. É que, na verdade, é engraçado, porque tem uma coisa assim, ela sempre quis ser, ela tem um ideal de sempre querer ser uma princesa, não sei o quê. Mas ela culpa o Show por ter tirado isso dela. De assim, é por sua culpa, eu não posso mais ser assim. Agora eu sou essa criatura horrível, sem sentimentos, que odeia tudo, entendeu? E agora a culpa é sua. Toda a vida dela, ela foi gerida por causa do Fuashô. Vou cuidar do Fuashô, serei a esposa perfeita do Fuashô, meu futuro será ao lado do Fuashô. E cara, depois que ela nota isso, cara, que no minha vida era uma merda. Pelo amor de Deus, com esse cara aqui é uma merda. E ela tem essa dualidade porque muitas vezes ela se culpa por alguns hábitos ou algumas coisas dessa vida, vai, aspas, passada dela, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que ela detesta pensar em tudo que ela passou, em todos, né, os ensinamentos que ela teve, a forma como ela foi criada, as habilidades, aspas, aí, os ensinamentos dela foram o que possibilitaram muitas das oportunidades que ela teve, né? Então tem um contrassenso do tipo, eu não quero ser essa pessoa, mas um pouco esse pedacinho de mim ainda me ajuda de alguma forma. E ainda assim, tem um lance que a mãe dela sempre foi extremamente exigente com ela. Então, se ela não tivesse tirado 10, não servia. Uhum. Ela era burra. E isso sempre fez com que ela se dedicasse muito pra sempre tirar as notas mais altas. E ainda assim, sempre encarar um olhar de insatisfação da mãe. Então, ela teve uma relação muito complicada com a mãe. A ponto de que, em determinado momento da vida dela, a mãe dela simplesmente vai embora. E deixa ela ficando lá com aquela família. E tanto que tem alguns momentos, assim, que são bem complicados, né? Porque, por exemplo, ela precisava de uma autorização pra poder realmente entrar pra agência. E daí ela olha pro presidente e fala, mas ela realmente precisa autorizar? Ela não se importa comigo. Quer dizer, ela não tá nem aí pro que eu faço, se eu tô bem ou se eu tô mal. E isso também é algo importante da vida dela, porque, por exemplo, possibilitou que ela conhecesse o Korn, né? Que é uma fada do rio, que deu a pedra mágica que suga todas as tristezas dela. E que ela ainda acredita que ele é uma fada. Uma fada, um garoto japonês de cabelos amarelos, olhos verdes. É uma fada, só pode ser uma fada, obviamente. Com certeza. Nunca... E como assim? Você não acredita em mim? Ele realmente é uma fada, ele me disse. Bom, o segundo personagem é particularmente um dos que eu mais gosto, porque ele também é bem complexo. Sim. No anime eles não chegam a explorar isso tanto, mas isso vai se aprofundando no mangá, que é o Tsurugaren. Porque não deu tempo no anime, né, pra explorar. É. Mostrou um pouquinho uma coisinha ou outra, mas não chegou realmente a mostrar. Ainda no mangá, ainda tá desenvolvendo o personagem, mas no mangá a gente já tem uma noção um pouco maior de quem ele é, como que ele foi criado e por que que ele tem algumas coisas. E o Tsurugaren, na verdade, ele, com 21 anos de idade, ele é hoje, naquele momento da história, ele é provavelmente o principal ator né, do Japão, ele é extremamente popular. Digamos que ele é, naquele momento, fazendo mais sucesso e tá conquistando os papéis mais interessantes e tudo mais. E ele é da LMI, né, que é a mesma agência da Kyoko. Uhum. No primeiro momento, eles realmente não conseguiram simpatizar, ele não conseguiu entender a motivação da Kyoko, mas é interessante porque, na medida que ele começa a conhecer melhor a Kyoko e ele começa a perceber que ela, um, tem talento e, dois, ela realmente quer atuar não por causa da vingança, mas por ela mesmo, ele começa a desenvolver um carinho por ela, uma amizade, a ponto de começar a ajudar ela nos trabalhos e tudo mais. E o próprio Ren, ele tem alguns problemas, né, algumas coisas. Ele tem uma fachada, uhum, uma fachada de perfeição, de ser uma pessoa extremamente gentil, de ser uma pessoa agradável, que é boa com todos. A máscara, né? Na verdade, é um personagem, né? É o personagem, exatamente. Tsurugaren, na verdade, é um personagem que ele cria, né? É um pseudônimo. Não, mas não é só questão de ser pseudônimo, acho que isso não é o grande questão. A questão é que realmente é o Tsurugaren, o que ele mostra pro mundo, é um personagem que ele criou e isso vai aos poucos sendo, uhum, revelado na história. E ele tem alguns problemas emocionais e algumas crises de raiva. Fortíssimo, que ele esconde naquele sorriso fabuloso e tudo mais. E a Kyoko balança muito com ele em algumas medidas, porque por mais que ele seja extremamente gentil, ele sempre se manteve um pouco afastado das pessoas. Então ele sempre se manteve à parte. Então ele se aproximava até certo ponto. Ele não realmente estreitava relações com as pessoas. Ele era gentil, mas gentil de forma superficial. E isso é muito interessante ver o quanto a Kyoko, ela meio que abala esse mundo dele. E à medida que ele também começa a ter conflitos, né, conflitos em relação à atuação dele, porque da mesma forma que a gente disse, né, ele sempre foi superficial nesses relacionamentos dele, ele nunca conseguiu realmente se aprofundar em nenhum relacionamento, ele, por exemplo, não tinha nenhuma experiência amorosa, então no momento que ele tem que interpretar um personagem que precisa ser verdadeiramente apaixonado por outra pessoa, ele trava. Ele não sabe o que é o amor, e né? É um personagem que eu acho muito interessante. E eu acho, pra quem tava assistindo, ou pra quem acompanha, é interessante, porque a gente já falou, ele é um anime, um mangá muito bem-humorado. Ele resolve muitas situações com uma comédia muito gostosa, mas ele tem alguns pontos de quebra, alguns pontos de tensão muito interessantes. Durante o anime, eu não lembro de nenhum ponto muito forte com relação a Kyoko, tirando aquele da primeira interpretação dela, que ela tá com o pé machucado. E eu acho que talvez dentro do anime maior, a parte de maior tensão é esse momento, eu acho. Que é um ponto onde o Ren, que até ali pra você era o número um, ele era o grande exemplo, ele era aquele objetivo a ser seguido, era onde ela queria chegar, era quem ela de certa forma queria vencer numa espécie de uma rivalidade boa, saudável, né, saudável, mas ele chega no momento onde ele se vê limitado, e ele se vê limitado por condições pessoais dele, pela forma como ele é, pela personalidade que ele assumiu, por motivos que eu ainda não sei, ele sabe. Né, eu tô com vocês ouvintes, eu não sei também, eu não li. E isso é interessante, porque a série em si, ela tem uma preocupação muito grande em mostrar pra você como funcionaria esse, ou como funciona esse mundo, principalmente nesse ramo da atuação. Eu acho que eles são muito cuidadosos nesse quesito de construção de personagem, na forma de interpretação, como que você faz a imersão dentro de um personagem, como que você pensa, como que você transforma as palavras de um roteiro num sentimento, né? E apesar de às vezes ser meio extremo dentro do próprio anime, a gente tem casos na vida real onde a gente vê atores que fazem isso, como a do Coringa do Heath Ledger, que nada mais é do que um ator que ele se sentiu na obrigação de entender o personagem de uma forma tão a fundo, mas tão a fundo, que ele tomou medidas drásticas, de se fechar em um hotel, de tentar entender a psique do personagem, pra trazer sim o melhor personagem, pra trazer a melhor representação que ele podia pra aquela necessidade, daquele filme específico. Então a gente tem histórias, uhum, sobre isso, e eu acho que eles traduzem isso de uma forma muito boa. E nesse caso, a frustração de um ator quando ele não consegue trazer à tona aquilo que ele sempre fez tão bem e aquilo que ele quer fazer, né? Então é um ponto de com quebra, certeza, e um drama muito forte. Na verdade, o Tsurugaren, ele é um personagem muito completo, exatamente, sabe? Se você olhar o anime, realmente ele não consegue mostrar tanto essa complexidade dele. Porque assim, a gente nota que na verdade ele é uma personagem que ele criou, né? Mas à medida que você vai lendo um pouco mais do mangá, você vai descobrindo coisas do passado dele, as tristezas dele, os sentimentos mais profundos dele, muitas frustrações, tem lacunas que ainda precisam ser preenchidas pra gente entender mais um pouquinho mais o que aconteceu de vez no passado dele. O legal é que assim, o Tsurugaren, ele não se aproxima, mas no fundo ele é extremamente ciumento e ele realmente tem, por exemplo, aquele momento quando a Kyoko ela faz, ela vira agente dele, ele desconta 10 pontos dela porque ele se sentiu ofendido, porque na verdade ela não fez aquilo por causa dele, sim, porque era uma obrigação. Quer dizer, ele revela aos poucos, e só por causa da Kyoko, uma personalidade que ele não mostra pra outras pessoas, a ponto de que o agente dele, né, o Yashiro-san, ele começa a tirar sarro dele em algumas situações por causa desse novo lado da personalidade dele que ele vai demonstrando. O próximo personagem é o Fuashō, que um monte de gente não gosta dele, eu tenho raiva dele. Fuashō! Ele é muito engraçado. O dublador dele é muito bom e, tipo, ele é muito hilário. Mas sim, ele é um personagem muito bosta. Como ser humano. No começo você tem uma raiva dele, depois a história vai avançando, principalmente no mangá, dá uma suavizada na personalidade dele, mas eu não gosto ainda dele. É, sabe uma coisa que eu me perguntei muitas vezes no começo? E que assim, toda vez eu fico na dúvida, será que ele é escroto mesmo? Ou esse é tipo o ponto de vista da Kyoko? Mas às vezes ele faz umas paradas que eu falo, porra, ele é escroto pra caralho mesmo. Não, ele é escroto pra caralho mesmo. Mas eu fico às vezes nessa dúvida, sabe? Se um pouco não é a visão dela interferindo na narrativa de forma a gente sempre vê ele de forma negativa, mas ele tipo é realmente um escroto muitas vezes, né? Ele assim, ele tem os pontos positivos dele, porque ele realmente gosta muito de música, ele é um bom músico, isso até tem um certo trecho da história, né, um arco da história que vai falar um pouco mais sobre isso, mas ele realmente, ele gosta muito de música, ele se dedica muito àquilo, e na verdade o grande objetivo dele é ser um cantor e fazer muito sucesso no meio musical, e eu acho que isso é um ponto positivo dele. Ele é bem verdadeiro nessa parte. Só que pra ele, analisando tudo, toda a vida dele, que ele se sentia meio preso em Kyoto e tudo mais, e aquela coisa que os pais dele queriam que ele gerenciasse o hotel e que ele casasse com a Kyoko e tudo mais, ele acaba virando meio escroto, porque ele era extremamente popular, então ele é arrogante, convencido. Mas ele é muito escroto com ela, mas ele é muito profissional, então é bem complicada essa relação. Mas ele não é uma pessoa muito boa no lidar com outros seres humanos, eu acho. Eu acho que uma das melhores construções do anime, eu imagino que no mangá perca um pouquinho de força por conta da experiência audiovisual, é no pedaço onde ele tá fazendo videoclipe com a Kyoko, e eles fazem aquela transposição de na hora que ela tá atuando, ele coloca a música, e a música na verdade tá tocando dentro da cabeça dele enquanto tá tocando pra gente, e ele meio que se deixando levar e sendo meio que engolido pela atuação dela. É toda uma construção muito bem feita, misturando a música que tem a ver com o clipe, mas que tem a ver também com a história deles, se fecha muito bem dentro da estrutura de narrativa do episódio. Eu acho que isso daí no anime realmente é uma situação bem melhor de se ver do que no mangá. Sempre quando você trata no quesito música, eu prefiro pegar anime, porque você escutar a música mesmo, ver como que é. Aquilo era um videoclipe, entendeu? Então, tipo, o anime tratou muito bem, ficou muito legal aquilo de você ver. Não, aquela história é demais, eu dou risada em qualquer meio, mangá, anime. Trata bem como é a personalidade dos dois atualmente. Tipo, brigando toda hora, um querendo enganar o outro. Eu não sei se eu sou uma pessoa ruim, mas, por exemplo, eu tenho mais raiva de outro personagem que o Seiyu dubla, que é o Taichi, do que do Fuashō. Eu não consigo entender. Porra. Eu tenho mais raiva do Taichi como pessoa, como ser humano, escroto que mas ele é. Mas o Taichi é bom, o Taichi é legal. Não é bom, não. Mas tudo bem, essa é outra conversa. Outro podcast, vamos ver isso, deixa, né, pra lá. Tipo, lá. Com a mesma equipe aqui, mas deixa pra lá. É verdade, não tinha parado, pra pensar nisso. Então, outro personagem muito legal que a gente tem é a Kotonami Kanae, ou melhor, a Mokosan. Mokosan! Adoro essa personagem. Eu acho genial a relação das duas. Ah, é. É muito bom. A mocoção. Não, sai daqui. Não quero você perto de mim. Não, mas eu gosto de você. Você é minha amiga. Me abraça. Vem aqui, mocoção. Me abraça. Sai daqui, porra. E a mocoção, ela é tsundere, né? Porque ela fala isso, mas ela gosta da Kyoko. Enfim, a Moko-san, ela é a segunda integrante da sessão Love Me, né? Love Me. E ela esteve junto no na audição teste, né? Que a Kyoko teve pra poder entrar na LME. E as duas falharam. Mas ela, desde o começo, já se mostra como uma atriz brilhante, assim. Sim, ela decora o roteiro facilmente e atua facilmente também. No começo, eu achava ela muito babaca. Muito babaca. Mas depois, quando ela entrou pro Love Me, eu só abracei. Assim como, Assim como a Kyoko. Eu sou muito Kyoko também. Eu só adorei a Moko-san, velho. Eu gosto muito de personagem que, tipo, é aquele personagem de tsundere no lado amizade, tá ligado? Tipo, não gosta da pessoa, mas fala assim, ah, você é meu amigo, vai, eu vou fazer alguma coisa pra te ajudar. E aí ela faz coisas pra te ajudar sem dar o braço torcer, tá ligado? Fora a rivalidade que uma tem com a outra, né? A Moko-san, ela se declara mesmo como rival dela, né? E... tem a cena que onde elas estão fazendo um teste para refrigerante, que pra mim... Não é um teste para refrigerante, gente. É um teste para um comercial de refrigerante. É verdade. Porque, né? Elas não vão virar refrigerante. É verdade. Exatamente. Só que nem tinha visto tanto problema na construção da frase. Agora não faz sentido nenhum. Justo. É verdade. Justo. Tá certo. E pra mim a melhor cena do anime ali, velho. As duas de Love Me, tá ligado? As duas de macacão rosa. Cada uma fazendo a construção de uma cena onde duas amigas se descobrem que gostam do mesmo cara, tá ligado? É sensacional aquilo lá. Pra mim, a Moko-san, ela me ganhou totalmente naquela cena, tá ligado? Tanto é que depois, quando entra no... termino o anime, eu comecei a pegar mais o lado do mangá, eu tava boladaço. Porque por um bom tempo ela não aparecia, tá ligado? No anime você não tem tanto do passado dela. Você tem algumas citações referentes àquela outra menina patricinha dos escravos lá do mal. Erika, mas você não tem exatamente o background total dela. Na verdade, o próprio mangá mesmo, ele apresenta um pouquinho, mas é muito curto, assim, não é pra desenvolver profundamente um personagem. Entendi. É simplesmente que a família dela é bem grande. Okay. Isso, ela não consegue viver direito. Não apenas muito grande, quanto pobre, né? As duas coisas. Tanto que ela se revolta, porque todos os personagens que estão me oferecendo são pobres. Por quê? Será que eu exalo uma alma de pobreza? É, ela fica isso no mangá. Mas eu acho que o grande papel da Moko-san é realmente esse papel de amizade, né? Que a Kyoko nunca conseguiu ter amigos por causa do Shotaro. Né, porque todas as meninas odiavam ela, porque ela era a única amiga dele. Então, tipo, essas coisas de meninas invejosas, né? Então, coitada da Kyoko, ela sempre sofreu. Ela diz todas as desgraças da minha vida por causa do Shotaro, realmente. Até o fato dela não ter amigos é por causa dele. E acho que ela constrói uma relação de amizade muito boa. E a Moko-san volta e meia dá uns conselhos muito bons pra Kyoko, né? Às vezes elas entram em conflitos em alguns conselhos, em algumas opiniões, né? Mas é muito interessante, acho que a relação de carinho que elas desenvolvem uma com a outra. Eu acho que isso até é aquele primeiro step pra elas conseguirem sair da sessão Love Me, né? Delas começarem a desenvolver um amor, um carinho. Enfim, é muito interessante a relação das duas. Tanto é que ela fica brava com a Kyoko por a Kyoko não ter falado o segredo dela do show. Ela se sente magoada, entendeu? Coisa de amiga mesmo, né? Pô, nós não éramos amigas, ou nós éramos amigos até certo ponto, não sei o que. É muito, muito bom, eu gosto muito da Kanai. Uma coisa também legal de falar, porque assim, aí vocês estão se perguntando. Pô, a gente tá falando Moko-san, e o nome dela é Kotonami Kanai. Moko-san é um apelido carinhoso que a Kyoko fez, porque ela sempre termina as frases dela com Mo! Mo! que eu acho, tipo, que, eu acho que em português, tá ligado? Poderia ser traduzido como Ah! Oh. Né, de certa forma. É tipo, é, mais ou menos esse, acho que esse mesmo. Bom, o Yashiro, né, ele é o agente do Ren, né, e ele tem uma grande habilidade que se ele fica 10 segundos segurando com as mãos desnudas qualquer aparelho eletrônico, ele quebra. Eu não sei poder como ele mutante, faz isso. Poder é um poder mutante. Mutante, tipo, não faz o menor sentido. Sério, que vocês estão discutindo o poder desse no anime que a gente tem, tipo, fantasmas, tá ligado? Mas é muito engraçado. Ele simplesmente não te dá contexto algum. Ele fala, olha, eu tenho essa parada aqui que se eu segurar 10 segundos o celular, eu quebro. Ele fica ameaçando, por exemplo, o Urenho. Me fale, porque senão, olha, vou segurar seu aparelho, seu celular, tem todos os contatos aqui. Não, pera, eu conto, vai, porra. Não, ele não contou. Ele deixou quebrar. Ele foi pedir outro pro presidente depois. Uma coisa que eu fico meio bolado é que, assim, foi muito pouco falado dele no anime, até porque ele não tinha se destacado tanto. Mas no mangá, meu Deus do céu, velho, como que ele é um monstro de personagem, gente. Cara, mas tem muita cena engraçada. Principalmente quando tem aquela cena assim, tipo de telefone sem fio. Porque assim, o Ren está falando com a Kyoko. Pera aí, por que ele tá falando com a Kyoko nesse momento? Ah, mas a Kyoko também tá ali conversando com o Ren. Pera aí, como assim? Eles não deveriam estar juntos. Não. Meu Deus do céu. E aí ele fica a todo momento tentando juntar os dois nas situações mais improváveis. E a imaginação dele é muito fértil. E ele começa a imaginar as coisas e as cenas. E ele começa. Ren, mas acho que agora o Ren deve estar irritado com essa situação. Não sei o quê. E ele começa a tirar um sarro, é muito bom. Na verdade, ele, Yashiro, é um, tipo, uma menininha que gosta de shippar pessoas, tá ligado? Sim, também, porque, tipo, também. Ele adora shippar, tipo, o Rei com a Kyoko, tá ligado? E ele fica todo, tipo, rindo, tá ligado? No supermercado, tipo, hora sozinho. Como... A cena do anime que é ótima, que ele faz lá o plano, não sei o que, pra ela cozinhar por ele. Aí ele tá, tipo, no supermercado sozinho, rindo, de forma meio maligna. Tem um cara olhando ele, tipo, meu, que esse maluco tá fazendo aqui, sabe? Então, Yashiro, ele é, facilmente, pra mim, é um dos personagens mais cômicos da série. E ele é muito fiel ao Ren. Então, ele é um dos poucos ali que sabe que tá tendo uma fé ali, que, enfim. É, ele percebeu de cara, né? Ele é, de longe, a pessoa que mais conhece e entende o Ren. É mais ou menos, exatamente. Né? Mais ou menos. O passado dele, ele não sabe. Do ah, não, passado. Ok. Tá ok, porque nem eu sei. Cabeça, quem é você no rolê? Quem é no rolê? Mas assim, a princípio, esse Ren criado, esse Ren adulto, ele é o que mais chega perto de entender o Ren e assim, a ver quando ele tá com problema. É que eles convivem muito tempo juntos, né? É, aí depois aqui eu acabo entendendo até ele melhor, por conta lá, a gente já falou dos poderes sobrenaturais e galinha, né? E forma galinha. Mas ele é um personagem que eu gosto bastante, assim, eu acho que ele tem uma força cômica muito boa e diferente, assim, sabe? Porque ele é um cara que, tipo, tá tramando por trás, sabe? Ele tá mexendo os pauzinhos dele. Exatamente. É o que o Mugi falou, ele fica shippando. Se a gente vivesse num mundo de drama, por exemplo, e a gente pudesse shippar na vida real, tipo, alguma coisa, a gente também ficaria tramando, sabe? E, tipo, tu quer que o teu casal dê certo, eu tô shippando esse casal, ele tem que dar certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou armar. Eu vou fazer coisas pra esse casal dar certo. É muito bom. Ele é quase como se fosse a Lily do How I Met Your Mother da versão do Skip Beat, né? Sim. Boa! Ele boa, junto com o Lori, e os dois, eles ficam fazendo altos planos, né? Cada um da sua forma, pra juntar o Tsurugaren e a Kyoko. É muito bom. E ele fica desesperado quando vê a Kyoko com o Fuxo. Peraí, por que estão juntos? Não pode estar juntos! Não pode estragar o chip! Não pode, porra! Tem ele assim, ai meu Deus, qual que será que... O que será que o Ren vai fazer? Ele deve estar triste. O que eu falo? O que eu falo? Ai, meu Deus. É muito bom. Bom, o próximo personagem é um outro personagem extremamente cativante e cômico. É o presidente da LME, o Takarada Lore. Esse cara, meu Deus. Ele é excêntrico. Tem um momento que ele chega no meio da agência com um barco. É verdade. Por quê? Porque ele quer. Porque ele com pode. Um camelo, cara. Um camelo. Um camelo. Tipo, no Japão. Ele é o presidente. Cacete, né? Inclusive, a Fer mandou uma imagem do mangá que ele tem, tipo, a cobra. E, tipo, foda-se. É sim, não. Chega um momento que ele chega com uma cobra no pescoço, tipo... Não, o pior não é aquela cena. O pior é uma cena que vem logo depois, que é ele lá nadando na piscina com a cobra. Nadando em cima da cobra. Eu vi, eu acabei de ver no Google Imagens. E a cobra tem sentimentos. Não pode magoar a cobra. E a cobra parece simpática. Mas ele chega, tipo, no meio dos trabalhadores dele com aquela cobra e todo mundo saindo correndo, né? O que ele está fazendo com essa cobra? E a cobra fica triste. Por exemplo, tem um evento que ele vai, ele quer muito ir numa festa. Mas dizem, não, presidente, você não pode ir, porque você vai atrapalhar a festa. Ah, já sei. Daí ele se esconde dentro de uma estátua pra ir na festa. Ele é muito maluco. Ele é muito bom. Ele, assim, ele tem alguns pontos, principalmente porque ele é realmente de todo mundo ali, ele é o único que conhece a verdadeira história do Ren. Uhum, sim. E isso acaba sendo muito importante pro Ren, pra ele, né? Ele, em alguns determinados momentos, ele até tem umas cenas sérias, onde ele fica preocupado com algumas coisas, até aquele momento... onde ele aconselha o Ren a não fazer determinado personagem, né? Ele diz, olha, eu vou te proibir, tu não tá autorizado a fazer esse personagem, e se tu fizer, a responsabilidade vai ser tua, porque tu vai fracassar. Ele, às vezes, ele tem algumas convicções muito fortes, alguns momentos que ele está realmente sério. Obviamente, isso é cortado logo em seguida, né? Quebra tudo. Tipo, ele jogando o joguinho lá de... Esses joguinhos que os japoneses adoram, de... Pachinko? De romance. Ah, é... Date Sim. Esse de simulador de romance. Ele fica sério, ele virou uma noite jogando. Mas como assim? Como que eles não se beijaram? O que, que eu fiz de errado? E se eles não se beijarem, eu vou ligar pro criador do jogo e vou fazer ele criar um final pra eles se beijarem. Não pode isso acontecer. Eu preciso descobrir o truque. Ele ama romance, ele ama amor. Um monstro do amor. Ele é o monstro do amor, assim. Ele tem essa fama entre os funcionários dele. Ele é o monstro do amor. Ele é extremamente excêntrico. Aliás, a primeira cena que ele aparece, vocês lembram como é que ele tava na primeira cena? Que ele aparece, ele tava com uma roupa meio espanhola. É, ele entra do nada no teste, não é? Porra, é bizarro, é verdade. Agora, melhor cena quando ele aparece, a Kyoko fazendo a audição, recebendo a mensagem no celular, e ela lá toda carinhosa. Tá, eu vou perdoar você, que é o teste dela, fala assim, ó, um cara, não, o seu namorado te traiu, e ele tá pedindo perdão pra você. O que você vai falar pra ele? Aí a Kyoko assim, ah, ela pensou no Fuachu naquele momento. Porque colocaram um cara com a voz muito próxima, né? Isso, ela começou falando de forma muito meiga. Eu perdoo você, vai dar tudo certo, porque eu te amo. Aí depois, você acha que eu ia falar isso mesmo? Você tá brincando comigo? E quebra o celular no chão. Quebra o telefone. E a cara do Lore depois, a cara de choro. Ele tava com a cara tão feliz. Ele não faz uma cara de choro, ele estava chorando. Tem uma cena que ele quer muito falar com a Kyoko, porque ele conseguiu encontrar uma escola pra ela. E ela não sabia mexer muito bem no celular, ela era uma bem caipirona assim e tal. Não sabia. E ela não viu ele ligando, não atendeu a ligação. E ele ficou, tipo, numa cadeira, girando triste, porque a Kyoko não atendia o telefone. Tipo, ele é o presidente da empresa, né? Sério que ele não tem mais nada importante do que ficar tentando ligar pra ela horas a fio. Ele é um dos personagens mais hilários que tem, assim. Tipo, ele é realmente muito divertido. Ele é um personagem, talvez, um dos mais malucos, eu acho, que tem na história inteira. Um dos mais porque malucos. Porque ele realmente, tipo, tem umas coisas muito que não fazem sentido. E às vezes as pessoas ficam tentando cortar ele. Presidente, não. Não faça isso, sabe? Pare, controle-se, presidente. Tem ainda diversos outros personagens, colegas de atuação, enfim, pessoas que vão aparecendo ao longo do mangá, principalmente, mas não vale a pena a gente citar aqui, só fazer um comentário em relação à banda Beagle. Beagle! Beagle! Grave isso, cara. Melhor nome de banda de Visual Band. O vocalista principal, o Reino, ele é um personagem muito divertido também. Eu não gosto dele. Não gosto dele. Não, eu não gosto dele, mas ele é divertido. Ele tem a habilidade de ver os fantasminhas da Kyoko, então isso é. Vai surgindo diversos outros personagens. Ah, sim. O pai do Ren, por exemplo, que é maneiro pra caramba. A mãe da Kyoko, que agora que a gente vai começar a saber mais da história da mãe da Kyoko. Mas isso é só pra quem lê os capítulos mais recentes do mangá, de Umoji. Mais recentes, exatamente, sim. Mas é bem interessante, eu acho que a história tá se desenvolvendo cada vez mais. Então, assim, se a gente for analisar em tempo de história, não se passou tanto tempo, né? A Kyoko tá ali naquele mundo do showbiz há pouco mais de um ano. Mesmo com esses 14 anos... É a velocidade de Namekusei explodindo. 14 anos de mangá em um ano de história. Meu Deus do céu. Mas é bem interessante, assim. É porque tem muito conteúdo. Todas as histórias dela tem muito conteúdo. E ela sempre dedica bastante tempo, eu acho, que é o que faz a história demorar. É, ela dedica muito tempo mostrando as atuações dos personagens, as dificuldades que eles têm, vários personagens, de conseguir interpretar, né, aquele novo desafio. E as resoluções, né, a gente vai começar a descobrir sentimentos e, enfim, do Ren, da Kyoko, da Maria, enfim. A gente vai tendo várias coisas diferentes. Então, a evolução temporal é lenta, mas em termos de conteúdo é muito grande. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. O mangá, é que nem a gente falou no início, o mangá, eu acho que ele não decai em nenhum momento. A história é pra cima o tempo inteiro, ela mantém um ritmo muito bom. Sim, nossa, eu gastei 2 semanas relendo o mangá toda a noite, porque eu acompanho, mas tinha coisas que eu não lembrava, fiquei relendo. E, gente, eu tô ansioso pra ver o próximo capítulo, e eu espero muitas coisas que ainda estão faltando, e eu espero que um dia aconteça, só não sei quantos anos vai demorar pra isso acontecer. É como a gente tava falando, com a Fer, não tem menor ideia de quando e como vai acabar esse manga. Como talvez, mas quando? Nossa senhora, só Deus sabe quando. Eu vi um comentário, acho que de um desses sites, que o cara falou, não, porque acho que agora o mangá já deve estar se encaminhando pro final, parece que a história já chegou no clímax. E eu olhei, cara, você tá maluco, tu não deve ler o mangá, ele não tá no clímax. Quer dizer, tipo, claro, tem muitas revelações importantes nos últimos capítulos, mas, cara, ainda falta muita coisa, ele não vai acabar tão cedo. A gente tava até listando algumas coisas que poderia faltar, que ainda faltam, mas que vai demorar muito tempo. Nossa, a personagem que ela criou, a Natsu, vai ter que ficar popular. O pai da Kyoko, será que um dia aparece mesmo agora, nos tempos atuais? O Tsuruga vai mostrar a conexão de verdade que existe com a Kyoko. Quer dizer, a Kyoko vai descobrir essa conexão de verdade. Vai ter o romance que vai realizar. E a Kyoko vai ser protagonista de uma história? Sem ser vilã, né? Porque ela é só vilã. E personagem, né? De apoio também, de vilã. Então. Porra. Mas eu acho que, assim, é um mangá que, quando tu começa a ler, te prende a ponto de que tu nem sente que passar o tempo, sabe? Vale muito a pena ler a história, conhecer os personagens, não apenas os personagens da história em si, mas como os personagens que os personagens interpretam, sabe? Então, conhecer a Natsu. Gente, quando a Natsu nasce, o que que é a Natsu, né? E o mangá, eu acho que ele trouxe a melhor definição pra Kyoko, foi bem recente até, que uma outra personagem vira pra Kyoko e não fala assim pra ela, mas pensa, né, que a Kyoko, na verdade, ela é a borboleta imortal, é esse isso. Termo que eles usam, se eu não me engano. Que é uma borboleta que ela, as asas são transparentes e essas asas elas se mesclam a qualquer coisa que estiver ao redor e ela se transforma. E a Kyoko, ela é exatamente isso. Em teoria, quando tu olha só a Kyoko, ela é meio que uma pessoa sem graça, né? Que a gente fala no começo que ela era meio parecida com uma dona de casa, meio sem graça, sem nem nada que destacasse ela. Mas quando ela, a cada personagem que ela faz, ela muda completamente, a ponto de se tornar irreconhecível. Tanto que um dos maiores traumas dela é que ninguém nunca me reconhece como atriz que fez a Kyoko. Já tô até acostumada, tipo, eles nem vão deixar eu entrar na festa, porque eles não vão acreditar que eu sou a atriz que faz a Mil, não sei o quê, blá blá blá. Então, ela tem essa capacidade de se transformar, que eu acho que isso que também dá um grande destaque pra ela, porque mesmo que ela fique marcada com um personagem forte como a Mil, ela consegue apagar a Mil dela e criar uma nova personagem como a Natsu. E apesar das duas serem vilãs, né, elas são completamente diferentes. Sim. É sensacional. Sim, profundidade, maneirismos, atuação, a forma como ela criou, meu Deus do céu. A Natsu, eu gostei muito da criação dela, entendeu? Quando ela foi criada. Mas, pô, eu achei também sensacional a cena, assim, que surgiu a Mil, entendeu? A cena que surgiu a Mil, com certeza. Que ainda é no anime, é muito bom. É muito, entendeu? Bom mesmo. Eu acho que foi o ponto mais alto do anime, a Kyoko, ela mostrou a Mil delas. Dá pra se dizer que ele é o primeiro real personagem dela de forma completa, né? É a primeira vez que ela interpreta um personagem onde ela constrói de forma completa mesmo, de forma inteira, o personagem pra aquela nova novela que tá sendo criada. Porque as outras vezes, quando ela interpreta, ela tem aquele primeiro papel que ela exatamente não atua, né? Ela não chega a ser atriz, ela que é a do pé, que é a menina do chá, que é o nome da personagem. Depois tem o comercial, depois tem o clipe, que não é exatamente, né? Ela até tem um processo de criação de personagem, mas não tem fala, não é exatamente uma atuação em algo mais longo, e essa é a primeira vez onde ela vai realmente se destacar. E eu acho que isso que é legal, né? Eu acho que quando você vê ela naquele labirinto, tentando entender como é a personagem e por que a personagem é daquele jeito, né? É bem interessante esse processo dela de construção. Sim, e é por isso que eu digo, se você viu o anime e gostou da Mil, valeu o mangá e veja a Natsu. Valeu o mangá. Ela é melhor ainda, porra. A Natsu é melhor que a Mil, e isso parece impossível quando a gente conhece a Mil, porque a Mil eu já é incrível. Eu não consigo visualizar isso ainda, porque, tipo, né, não tá na minha realidade. Ah, mas quando possível, veja. Você vai ver. Você vai tomar um susto, cara. A Natsu, eu acho que, pelo menos até esse momento, é a melhor personagem da Kyoko. Até porque eu acho que é um personagem que ela realmente cria sozinha. É, tinha um background, né? Tinha uma outra atuação anterior. Não, e a Mio, ela usa os maneirismos da Kyoko que ela tem de base, né? Bem ou mal, a Kyoko, ela não era de uma família rica, mas a Kyoko, ela, pela forma como ela foi criada, ela sempre teve essa postura muito boa, em termos de como ela fica em pé, como ela para, a forma de agir e tudo mais. E ela até cria aquela historinha, né? Porque ela imagina a Mil como uma princesa que foi amaldiçoada. Só que quando ela olha a Natsu é o verdadeiro desafio, porque a Natsu é uma personagem comum, é uma adolescente comum, que ela olha e diz assim, ah, essa é até uma personagem, tipo, sem graça, né? Eu não consigo sentir amor por essa personagem, diferente da Mil, que eu imaginava ela como uma princesa amaldiçoada. Eu não consigo sentir um carinho pela Natsu, porque ela mesmo nunca tinha sido uma adolescente. Ela não sabe o que é uma posição, como é que um adolescente age. Ela não, isso pra ela foi muito difícil de superar. E ela supera aquilo sozinha, obviamente com alguns conselhos de alguns personagens, né? Mas ela supera aquilo sozinha de uma forma impressionante. Eu amei a Natsu e a Princesa Rosa. Ah, é. Ai, ai, a Princesa Rosa é maravilhosa. Nai de nai to kimi wa yu sono kotae ga furuete iru boku wa nani mo ienai mama kimi wo dakishimeta. A gente já falou muita coisa aí do porquê que a gente gosta da história, porquê que a gente gosta desses personagens cativantes, mas qual que seria o ponto que vocês acham do porquê que o nosso público ele deve assistir o anime, ou se já assistiu o anime, porquê que deve talvez ler o mangá? Alguns pontos. Primeiro, porque ele é muito divertido. Cara, você dá risada ele do começo ao fim. Ele é muito bem desenhado, muito bem animado, ilustrado. E com ótimas atuações também dos seiyus, que eles ajudam a fazer isso, cara. É incrível. Outra coisa, tem toda a parte de desafio do personagem, que você vê ele tentando se superar a cada obstáculo e você torce para que ela consiga fazer isso de forma inteligente, sábia, obstinada. É bem aquele típico padrão que a gente vê algumas vezes, tipo um shonen, né? Um shonen de esporte. Isso, quase, um personagem, né? Tem um obstáculo. Como ele vai superar esse obstáculo? Ele vai pensar, vai raciocinar, vai ralar e finalmente ele mostra um grande resultado que impressiona todo mundo, né? E é admirado por causa disso. Então, tem essa coisa muito legal e tem um romance também. Afinal, é uma história shoujo e a grande maioria de histórias shoujo acaba tendo um romance e a gente gosta desse par, né? Da Kyoko e do Ren. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o que eu acho de Skip Beat, gente. Primeiro, obviamente, o que eu acho que é bom é óbvio, né? Então, óbvio. Nossa! Obviamente que eu acho que é bom é óbvio. Construção complexa de frase, hein? O Skip Beat, ele me lembra muito a Kyoko. Ela me lembra muito personagens de anime de esporte, uhum, como a Shihaya, entendeu? Que e não enxerga o romance e só se foca no esporte. Ela é mais ou menos isso, só que com a atuação. E eu gosto muito disso, entendeu? Porque, assim, adoro anime de esporte, adoro quando, assim, tem um romancezinho no anime de esporte e aquele romancezinho ele fica sendo tapado pelo esporte. Que em Skip Beat é a mesma situação, entendeu? Mesma coisa, igualzinho. O personagem principal é um pouco tapado quanto a romance, essas coisas, e ele é focado na profissão dele, entendeu? No trabalho dele. Ele não consegue enxergar essas coisas adjacentes. Até também porque a Kyoko tem 16 anos, ela nunca teve uma experiência, acho que amorosa, tirando o próprio filho da puta do Shotaro, né? Então acho que ela não consegue enxergar até um pouco por causa disso, né? Mas a Kyoko, ela tem aquela sensação de ah, eu gosto de todo mundo, eu entendo um pouco que é o amor porque eu atuo, então eu tenho que entender. Mas ela não enxerga o amor que tá na cara dela, tá ligado? Tipo, aquela coisa que tá ali, o Ren, tá na cara dela. Isso. Quando ela começa a perceber o amor, ela quer negar porque esse amor. Porque já machucou ela. Exatamente. Embora ela seja muito inocente e acredite em fadas, mas ela não acredita que, tipo, um cara pode... Ela desacreditou no amor, né? Por causa do... Exatamente. Enfim, eu gosto muito de Skip Beat. Acho legal toda a parte de atuação. eu não sou um cara que sou muito vibrado em acompanhar atores, essas coisas, enfim, no cinema. Entretanto, o Skip Beat realmente te prende a você entender como que é isso, ver como que é, assim, o ator se tornando o personagem, entendeu? Ficar vinculado com o personagem. Você aprende muito com parte de atuação ali. É, eu acho que além desses elementos, tanto o Seiji quanto o Mugi colocaram, principalmente nessa parte da comédia, que acho que a gente já deixou claro, pelo menos é uma das que eu mais gosto dentro de animes, assim, acho que foi um dos animes que eu mais me diverti, mesmo o enfoque dele não sendo exatamente comédia por si só. Além disso, eu acho que talvez a parte que eu mais gosto seja a parte de como a autora consegue colocar um ritmo impecável na obra no ponto de evolução pessoal. Eu acho que ela consegue fazer os seus personagens evoluírem. Ela consegue retirar deles a narrativa que ela quer trazer pra você. Eles te contam uma história enquanto eles evoluem. Eu acho que seja uma história de evolução, seja uma história de superação de problemas, seja uma história de autoconhecimento. Então, por baixo desse pano divertido, leve, né, com piadas assim bem rotineiras e bem situacionais, assim, você tem você tem personagens complexos, personagens com dramas, personagens com passados traumáticos, personagens com seus problemas, suas dúvidas, suas inconstâncias. E eu acho que ela sabe trabalhar isso tão bem ao ponto de não pesar demais, nem para um lado, nem para um outro. Como eu disse, ela sabe acertar esse ritmo, acertar a forma como essas temáticas se unem ao ponto de criar uma coisa realmente única, de criar uma coisa que ela consegue te atrair e ela consegue fazer com que você queira mais sem necessariamente funcionar na mecânica do cliffhanger atrás de cliffhanger. Você quer sim ver a continuação daquela cena que foi apresentada, mas você quer ver a evolução daqueles personagens. Você quer saber até onde a Kyoko pode chegar? Você quer saber como que vai ser a evolução do Ureno com relação ao passado dele em relação a Kyoko? Você quer saber como o Fuachô vai continuar? Então, toda essa gama de personagens, essa gama de temáticas, de sentimentos que a autora cria pra você, elas conseguem te cativar de uma maneira que você não se vê, assim, você não vê a hora que você já tá totalmente envolto naquilo e você já tá querendo cada vez mais. Eu acho que toda essa complexidade, toda essa temática super bem costurada é o que faz o Skip Beat pra mim ser muito importante. Eu acho que é o motivo pelo qual talvez vocês estejam ouvindo tenham ou não, mas talvez devam dar uma chance se é que isso aqui chamou a atenção de vocês de alguma forma. Bom, eu acho que vocês já comentaram muito do que eu pretendia falar, na verdade, né? Esse anime, eu acho que ele é muito divertido, muito engraçado, assim. Acho que nem eu falei no começo, eu nunca ri tanto e eu nunca me diverti tanto, acho que me preparando para uma gravação do Projeto X, quanto recentemente me preparando para gravar Skip Beat. E Skip Beat, ele te prende de uma maneira impressionante. A história, ela realmente é muito cativante, porque os personagens são engraçados, são divertidos, ao mesmo tempo eles têm os dramas pessoais, os traumas deles, mas isso não deixa a história pesada. A história, ela continua leve e engraçada. Então, tem aqueles momentos de drama que são quebrados por cenas de humor. É muito bem feito. Eu acho que a autora, ela foi muito feliz, né? A mangaka foi muito feliz na hora de criar a história, criar o roteiro, os personagens. Pode não ser a história mais popular de todas, mas é uma história que ela se mantém, né? Ela se mantém num nível razoável de vendas, se mantém num nível muito bom de roteiro, independente de quantos volumes e capítulos a gente tenha. Eu conheço muitos animes, muitos mangás, né, que são longos e que a partir de determinado momento o roteirista se perde, né, o mangaka se perde na história, se perde no que ele tá querendo contar com aquela história, mas eu não, relendo assim o mangá inteiro, eu não percebi isso da autora. Ela realmente é muito coerente com tudo que ela tá te contando. E ela parece que ela não quer te deixar nenhuma ponta solta. É muito legal, ela não faz nada corrido, né? Então a história, ela é muito bem contada, trabalhada, personagens muito bem trabalhados. E eu acho que pra quem tá procurando uma história que é divertida, agradável, eu acho que vale muito a pena acompanhar Skip Beat, porque, sério, gente, eu já tinha visto esse anime umas 2-3 vezes antes e ainda assim eu ri pra caramba, né? Assim, foi muitas risadas no ônibus e eu ficava lendo na hora do almoço, no trabalho. Eu chegava em casa e continuava lendo, eu nem abria o computador, eu ficava lendo, assim, foi sensacional. E eu não sei, assim, muito o que falar. Eu tô feliz de estar gravando esse podcast. Infelizmente, duas esperanças que eu tenho nunca se concretizarão, eu acho. Eu acredito que é muito difícil ter uma segunda temporada do anime. É complicado. Uma outra coisa que eu queria muito que acontecesse, eu sei que é quase impossível, é o mangá vir pro Brasil. Esquece. É muito grande. Exatamente, eu não tenho realmente esperanças. Além de ser show, já é enorme. E não tem fim, não tem previsão de fim. Nunca vão trazer. Podiam ter trazido ele no lugar de Kimimi, né? Nossa, bem melhor, porque Kimimi é chato pra caramba. Desculpa quem é fã, gente. Começo é bom. O começo é bom, mas depois ele arrasta demais. Diferente da autora de Skip Beat, que soube realmente manter o nível, a autora de Kimimi não conseguiu. A história se arrasta demais. Enfim, não tô aqui pra discutir Kimimi. Não é essa a questão. Eu acho, assim, Skip Beat é um mangá que eu acho que valeria muito a pena ter no nosso mercado, embora eu entenda todos os motivos pelo qual ele não viria. Mas era duas esperanças, assim, que quem sabe, um dia, num futuro, quando tudo se acontecer alguma coisa e as coisas mudarem, né? Mas, realmente, assista o anime, leia. Eu acho que não tem como se arrepender. Vai ser uma história muito divertida e muito gostosa de acompanhar, com toda certeza. Acho que por essa semana é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa gravação, desse nosso episódio especial sobre esse anime que a gente gosta muito. Eu peço já desculpa antecipado pelo cast sair na quinta-feira. A gente tenta não repetir isso com frequência, mas... Desculpa aí, gente, maus mesmo. Peço perdão pelo vacilo, galera, mas é difícil. Até porque a gente tá gravando uma semana antes do lançamento do podcast. Não que isso influenciasse algo. Não mesmo, não, né? Não influencia. Tanto que é por isso que a gente tá gravando uma semana antes. Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado do episódio e qualquer coisa, mandem um e-mail, me xinguem, podem xingar, eu sei que eu atrasei, podem me xingar, por eu ser atrasado, tá? Não tem problemas quanto a isso, porque eu conheço os meus erros e minhas falhas. Não, e eu só quero dizer que, pra fechar esse podcast, a gente só pode passar pras pessoas que também têm esses sentimentos de vingança, ódio, raiva, essa grande mensagem que merece uma reflexão dita pelo grande, o sábio, o guru, o filósofo da vida, o seu Madruga. Eu vi essa vindo de longe. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Beijo, Kyoko. Abraço, me liga, tá? É isso aí, gente. Obrigada pela semana. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Falou, gente. Fui. Morro. Prima donna girl, yeah. All I ever wanted was the world. I can't help that I need it all. The prima donna life, the rise and fall. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. Oi, gente. Tudo bem? Olá. Então, vamos começar os nossos recadinhos de sempre. Pra você que escuta o nosso podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Pra você que quer mandar o seu e-mail pra ele ser lido aqui no Caixa de Entrada, pra você que quer fazer sugestões, comentários, críticas ou mandar cartinhas de amor pra algum dos meninos do site, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E pro pessoal dos 140 caracteres, vocês vão nos encontrar no Twitter em @projetoxpodcast. Vamos começar os nossos e-mails, né? Um caixa de entrada bem curtinho do feedback do último podcast de Pânico. Vai ser um C bem rapidinho. Vamos lá, galera. Vamos lá. Primeiro e-mail da Carolina Ziegler. Oi, gente, beleza? Ainda nem ouvi o podcast de Pânico, fui pro caixa de entrada direto, mas tenho que escrever. O cast vai ser Skip Beat! E milhões de pontos de exclamação. Caixa de Pandora é onde a Kyoko guarda os sentimentos dela. Galinha gigante é o voo. E Showbiz é onde se passa a história. Show é cantor e Kyoko e Ren são atores. Nem acredito que finalmente vou poder ouvir vocês falando de um dos meus animes favoritos. Beijos e até semana que vem com o meu feedback do cast. Oh, yeah! É legal você sentir as pessoas entusiasmadas pelos temas que estão vindo, cara. É muito legal. Pô, e ela acertou. Eu tava esperançoso que ninguém iria acertar. Eu pensei que as dicas seriam bem difíceis. Os caras ferram de propósito, né? Tipo, eles falam assim, o que eu vou fazer pra ninguém acertar essa semana? Aí vem, por favor, continuem quebrando as expectativas deles. Por favor. Cara, eu tava com a mente tão maligna nessa semana, não deu certo. Que horror. Que pessoa horrível que é você. Fazer o quê? Não deixar os moleques acertar. Não deixa o pessoal se divertir. É pena, vai. Mas obrigado pelo seu e-mail. O próximo e-mail é do Leandro. Bom dia, o próximo podcast será sobre Skip Beat. Mais um, caramba. As pessoas estão acertando essa dica que eu tava achando que era difícil. Continuem frustrando o Sage, por favor. Isso é muito divertido. Meu Deus do céu. Duas pessoas acertaram. Caramba. E como eu amo esse anime mangá. Oh yeah. Sobre o podcast de Pânico, por ter assistido com 12 anos, acho que não consegui pegar todas as nuances do filme. Mas ainda assim gostei do primeiro. Já as sequências, não fui muito fã não. Sobre a série, assisti quando saiu, porque pensei que valeria a pena. E valeu, como o Sage disse. Ele deixa um gancho para uma continuação, que é até bem interessante. Como eu disse, não é a melhor coisa do mundo, mas é boazinha. Eu dou nota 7 de 10. É legal. E deixou um gancho que pode ser usado na segunda temporada, que vai estrear em abril. Olha aí, vale a pena ser visto, eu acho. É bom. Ele mandou alguns PS. PS1. Acho a Giza uma das melhores participantes. Olha aí. Mas esse comentário é totalmente tendencioso, pois ela participou de podcast de tema que eu curto, ou já pensava muito em ver. É, que legal. Aí, Giza, se você estiver nos escutando, aqui está o e-mail do nosso amigo que é seu fã. E aí? Eu mandei esse comentário pra Giza, ela gostou. Olha só. O pessoal descobre que tem fãs aí. É legal, maneiro. PS2, como disse pro Cabeça, o Cabeça Quiz é um ótimo programa, mas ele sofre um problema de não ser a mesma coisa quando você reouve o podcast. E como uma pessoa que normalmente ouve duas vezes cada podcast, ó, amada São Paulo. Caramba. É, a mesma coisa que você assistir uma reprise de um show de programa de perguntas e respostas, cara. Não tem. O fator replay não é dos maiores. Ah, mas tem umas coisas que você acaba pegando na segunda vez que escuta, viu? É ficar mais interessante. É legal. Não é a mesma coisa que a primeira, mas... Aqui eu falo que eu ainda não escutei. Peço desculpas pelo vacilo. Por que não? Uma hora dessa você escuta. Preguiça. Caramba. Como tudo na minha vida, eu explico assim, preguiça. Ok, tudo não, bem. Mas eu vou escutar, prometo. Prometo. E PS3, Fullmetal é foda. Oh, yeah. Mais pontos de exclamação, muitos pontos de exclamação. O pessoal tá empolgado nos e-mails hoje, legal. Muito obrigado, Leandro, por esse e-mail. Próximo e último e-mail do Rafael HQ. Olá, pessoal do PXP. Li por recomendação de vocês Batman Ano 1 e O Longo Dia das Bruxas e adorei. E deixo de recomendação que leiam a HQ Pinguim, Dor e Preconceito. Legal. Seja, você já leu? Não li ainda, mas deve ser maneiro. Só vi o primeiro filme de Pânico e achei legal, mas não me deu vontade de ver os outros trocentos filmes da franquia. E sobre o próximo cast, não faço a menor ideia, então vai no chutômetro mesmo. Livros da Magia. Livros da Magia. Aí, seja, alguém errou. É. Finalmente alguém errou. Livros da Magia. Olha aí, tema interessante. Livros da Magia é uma HQ, não é? É do Neil Gaiman, né? Neil Gaiman. Então, quem sabe é um tema interessante, quem sabe um dia vale a pena fazer. Tem vez na equipe também. Quem sabe um dia, não... segura esse sentimento, vai que, né? Mas obrigado pelo seu... Muito obrigado. Obrigado pelo seu e-mail, mas como você chegou nisso com as dicas? Se bem que, enfim... É, não, mas ele deu um chutômetro, né? Chutômetro. As pessoas às vezes chegam a conclusões muito, muito divertidas quando a gente dá as dicas, é legal. Eu entendo o lado do Sage de torcer para as pessoas errarem, porque às vezes tem uns erros tão geniais, mas a galera vai tão longe, mas não faz um negócio que faz tanto sentido que a gente fica até com dó de considerar que tá errado, porque é um raciocínio muito bom. Mas acaba vindo uns temas muito legais para se pensar também. Sim, exatamente. Muito obrigado pelo seu e-mail. Pois é. Abraços. Vou mandar abraços para Kendri. Rafael, tá? Taira, Rafael Mendonça Siqueira. Por que, que todo mundo aqui chama Rafael? Sei lá. Antônio Pereira, Pablo Neves e Francisco das Chagas. Muito obrigado pelos comentários. Abraços pra vocês, meninos. E pra finalizar... E pra fechar esse caixa de entrada, que foi bem curtinho, como eu tinha dito, né? Vamos falar das dicas. Esse podcast que você escutou foi um podcast de Skip Beat. Oi, é, muito bom. E as dicas que a gente deu pra esse podcast foi Showbiz, Caixa de Pandora e Galinha Gigante. Eu adoro dar Galinha Gigante como dica, cara. Puxa vida. Como a Carolina Ziegler explicou dica por dica, né? Pois é. Pra você ver, quando é fã de verdade, a pessoa acerta, pois né? Pois é, Showbiz é onde a história acontece. Show, no mundo do Showbiz. Atuação, músicas, Caixa de Pandora. É a protagonista que ela libera os seus demônios, liberando sua Caixa de Pandora. Quando ela foi traída, ela liberou toda a raiva dela. E Galinha Gigante é um personagem chamado Bo, que ela usa fantasia, um mascotinho, que tem um olhar evil. Cara, incrível dessa Galinha Gigante, meu Deus do céu. É muito bom esse anime. A Galinha Gigante do Mal. Esse é o tipo de anime que eu gostaria de assistir. É muito bom, é muito divertido. Tem que ver dele. É muito bom mesmo. Assistirei. E as dicas da próxima semana? 30 anos, futuro, Carrie. Oi, é. Podcast ainda não foi gravado, infelizmente, mas espero que dê tudo certo. Pessoal que tá escutando, manda energia gracinha pra que essa gravação corra tudo bem, porque estamos com... o prazo tá apertando, mas vai dar tudo certo. A gente já sabe de coisas piores que isso. Oi, é. Eu acho. Apesar que é o cabeça que vai editar, então, meu Deus do céu. Vamos dar uma força pra ele. É, então, a gente vê se... Então vocês vão escutar esse cast no ano que vem. Só dizendo. Não, vou dar uma força pra ele, vai. Eu vou dar uma força. O podcast vai sair a tempo, tem que sair. Uma força ler e se editar ele inteiro. Não, se ele tiver que editar inteiro, o podcast não sai. Ai, gente, vamos... Assim, pra ser, não ser 100% babaca dessa vez com ele, apesar de te falar mais alto, ele tá em época de TCC, a gente entende, a gente releva. A gente sabe que tá usando como desculpa pra não fazer uma coisa que ele já não fazia, mas vamos dar o benefício da dúvida dessa vez, né? Vamos dar o benefício da dúvida. Pois é, cabeça, o pessoal te ama mesmo, incrível. Agora você me imagina fazendo um coraçãozinho com as mãos pra você, tá? Nós amamos todo mundo. Enfim, né? Enfim, deixa pra lá. Muito obrigado por terem escutado. Continuem comentando, continuem mandando e-mails, mandem sugestões, entrem nas nossas páginas, entrem no nosso grupo, troquem ideias com a gente adora escutar vocês, ok? Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na semana que vem. Falou, pessoal. Fui. Tchau, tchau.